9h28, cometi a indelicadeza com a minha querida parceira de décadas, Carla Ramos, que esteve aqui na Redação Nacional, dando a pauta do dia do Repórter Rio, e eu simplesmente ignorei que hoje é o aniversário da minha amiga Carla Ramos. Já chamei para vir no estúdio, mas está correndo. Quero que todo mundo agora do Redação Nacional saiba o quanto que eu gosto dela, o quanto eu admiro e a respeito como excelente profissional, apresentadora de longa estrada, desde a época da TVE e hoje uma vitoriosa também na TV Brasil. Carlinha, não adianta fugir não, te amo. Tonight.